menina que não falava, às vezes sussurrava, me apareceu. E o mundo inteiro ela nem imaginava, nem se importava como você e eu. Com quem vê defeitos só por ver? Vem, que não tem mistério, que eu não levo a sério, que eu posso cuidar de mim. Vem, tá tudo tão sério e eu tão aéreo, mas eu sempre fui assim. Os mesmos sonhos, as mesmas falas, gritos de liberdade que alguém deu. E aqueles olhos da menina envergonhada que de repente apareceu. Uma menina que não falava, tão parecida como você e eu. Que não fazia mau uso das palavras, mas se cansou dos sonhos que o mundo lhe vendeu. Tão diferente de se ver. Vem, que não tem mistério, que eu não levo a sério, que eu posso cuidar de mim. Vem, tá tudo tão sério e eu tão aéreo, mas eu sempre fui assim. Fui assim. A chance de sair de casa foi na estrada que ela aprendeu. E quando o sol bate na nossa cara, fica mais fácil pra entender que todo aquele brilho é só seu. Só seu.